Mandou o sinal 9013, jogam aí lá no sinal que estamos falando. Então, 9013, boa noite, você pode espera, após o aeronave Lima, tem? Boa noite, após o aeronave Lima, tem 910, tá? 903. Bola 246, completa o final do procedimento Renato, chame torre Renan 8295. 8295, bono 246. Então, primeiro ou segundo aqui para a Lima, se vai ser pousar agora? Após o primeiro tráfego, então 9013 a Lima tem. Ah, poxa, eu vou esperar aqui na conta Lima, tem que ser 9013. Bom, Salvador, boa noite, bono 246. Bono 246, boa noite, continua a aproximação, aguarda pista livre. Olha. 903, espaço zero, mantém posição em aguarda. Ah, posição. 90 mantém posição, 903. Só um metro aqui, tá? Da posição aqui do... Passejada aqui. 703. 707, 4 direita no 209. Direita no 209, azul, 2. 1-2-4-6, vento no 00 graus, 1-8-9, nível de pouso. Nível de pouso, sinal 0, 224, Estiane, identificação, autorizado a chegada a mar, espera nível de voo 050, após o TAP, voo Serra Vitor 366. Gol 1888, autorizado a final R9, pista 10 de Salvador, é porta estabilizada, ajuste permanece 614. 14, autorizado a final R9, é porta estabilizada, gol 1988. Número 03, vento 100 graus com 129, autorizado a decolagem. Decolagem para 903. Tano 03, eu conheço 48, controle 198. 098, Tano 03, obrigado. Vamos ver. Salvador, boa noite, o Tano 013. Tano 013, contato Rabarra Decolagem, sua para nível de voo 340. Após 2007, autorizado direto, elétrico. 340, vamos subir após a Lefa Otan 1093. Aguarde, Xanar, 6224. Levanta de logo o campo, boa noite, 88. Boa noite, 88, completa final da Renato, chame sua Renan 8, decimal 95. 8195, ok, boa. Mando ele para estar 9013. 162-24, eu apresento a autorizada para o Serra Vitor 366, deixa para 2500 pés, ajuste no 094, autorizada final R9, resposta estabilizada. Controle 3178, boa noite, a senhora ganha identificação. Deixa para nível de voo 050 na chegada a Mare. Após o top voo Serra Vitor 366. 0109. Autorizado, 1-0, gol 1, nosso gol. Alguma possibilidade de voar direto da presente de proa do 366 por 3178? Então 90113, chame centro Recife, na frequência 1260, alternando 1288. 260, 1288, 903, boa noite. Boa noite.

Ali decola, pista no meio da canada 3, no meio. Autoriza prosseguir para 2500 na proa do 366, 3178. 3178, cancelados as restrições à frente, desce para 2500 pés, ajuste 1014, trajeto final R9, pista 02, Salvador, repasse estabilizado. Estabilizado R9, repasse estabilizado, 3178. Vou para nível de voo 360 após 2000 direto Leda. 360 após 2000 direto Leda, 6313. Controle Salvador, Chané 6224. O 224 está prisando a Renata. Controle. 624 estabiliza no procedimento. 324 completa final do procedimento, torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Ponte. Salvador, muito boa noite, eu sou NEM 6224, final, pista 10. NEM 6224, continua a aproximação, autorização de pouso. Ciência. boa noite, azul 4980. Quanto espera pronto de operar o portal? 5480, boa noite, mantém seu espera. É, não sei quanto espera, Estabilizado, 3178. 3178, completa sinal do R9, chama a torre no 8, decimal 95. 2195, 3178. Negativo 4.0, mas o número no final aguarda. Agora. Então, 3.178. Então, 3.178, continua a aproximação, fica livre. Aguarda. Meia 2.24, salão 03, direito no 2.19. 2.19, boa noite. Então, 3178, autorização 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso na 1-0, vento 3178. Caralho, 6313, chame Recife, ela 2590, terna 12380. 1-2-5-1-0. 4980, a linha e mantém. A linha mantém, 4980. informações na sala 07, direito no 219. 219, 3178. Azul 9022, já sua identificação, autorizado a voz direto do TAP, desça até 5 mil pés, que é legal, 904. 980, tem livre decolagem, vento 090 graus com 10 nós. Que é legal, 904. TAP 4000, 904, azul 9022. Voo 1170, autorizado a chegada a Mário, desça para nível de voo 060, que é legal na 094. Autorizado no 060, 1094, ali em voo 1170. Azul 9022, desça até 4 mil pés, autorizado Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, azul 9022. 198, 4987. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4987. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, vai utilizado direto Jama. 350, da presente direto Jama, 4980. Azul 9022, deixa parar 2500, posto autorizado R9, aporte estabilizado. Desce para 2500, na prova do 366, reporte estabilizado R9, está autorizado para o R9. Luno 170274, meu 6. Bom, Luno 170, autorizado 4, meu 6. Quatro chama o centro Recife, frequência 126 do sinal 85, alterna 125 do sinal 45. 12685 alterna 12545 com Recife, azul 4980, obrigado, boa noite. Boa noite, 3305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 090 graus e no zero graus. A livre, alinhar e decolar no zero, 3305, obrigado. Tom 3305, contato radar decolagem, suba para nível de voo 330, Eu sou da PUCA. Saí da PUCA, nível 330-3305. Gol 1170, desça para 25003, autorizado R9, autorização agro 366, é para estabilizar. O gol 1170, autorizado R510, você pode estar estabilizado na R9. Azul 9022, chama a torre número 8, decimal 95. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, Azul 9022, está no R9 estabilizado. 022, tem contato usado em pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus com 11 graus. Sente, procede na aproximação aos 902. Tem pouso autorizado, exato, uma centena 11,9. 9922, pouso. Azul 4980. Boa noite, 0-0-0-0. 0-0-0-0, a chegada a mar e desça a via para nível de voo 050, que é negar na 0-0-4. Autorizaria na proa para o 0-0-0-0, vou direto em FAP inicialmente. Salvador, gol 1970, estabilizado no RNAV da 190. O 1970, chama turno, no 8 do sinal 95. 1895, a torre, gol 1970, cabine. Salvador, gol 1970, final da 190. 1170, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso e aperte para o meu marcador externo. Reportará no externo, gol 1170. A 3305, chamando Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2085, alternando 2545, boa noite, da precedência. Nessa 63, a 2 horas chegada a BOF, desça via para 4.3, que é negar 904. Chegada a BOF, desça via para 4.3, aguardando a remagem da 1.0, do 1.7.2.3. Pula 970, autorizado direto para a rádio 366, descida para 2510, que é legal na 094. Ok, direto 366, 2510, 094, o nosso recado. Ano 70, no solo 29, livre à direita, no 21, no decimal 9. 1, no 21, no 9, livre à direita, gol no ano 70. 0-2-3, expect advance via advance arrival to center level 050, unit 1014. Torre Salvador, azul 5001, ponto espera 10, ponto. Nenhum está autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento uma centena, 109. Autorizado, alinhar e decolar, azul 5001. Decolar os 33, controle 119, 18, bom voo. 18, boa noite, senhorita, muito obrigado. Azul 5001 no contato radar de colagem, suba para nível de voo 340, voo direto Leda. 340 acendendo, direto Leda, azul 5001. Salvador, muito boa noite, azul 59. 59, ponto no ponto de espera da 10. 4959, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento uma centena 10-9. Enfim, livre, decolagem, azul 4959. 360, Bruno 970. Bruno 970, contrato decimal 7, na T, no 8, decimal 95. 895, 970. Bruno 723, do separador 5003. Está autorizado o RNAV, está autorizado o RNAV do 366, está estabilizado. Está autorizado o RNAV, o 723 já passará estabilizado, graças. Certo. E os 4959 no colo 37, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Trabalhador, muito boa noite, azul 4959, cruzando agora mil pés, ascendendo o nível 140, saída do coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140, após 2 mil pés, autorizado direto coral. A 2 mil pés, direto coral, azul 4959. Autorizado direito T, descendo to 4,000 feet, direito T. Descendo to 4,000 feet, descendo 1014, for airport, for direito T. Bruno 970, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 1-0, voo 5001, chame o centro, Recife, frequência ano 25, decimal 1, altera ano 23, decimal 8. 251, 238, obrigado, senhor. Boa noite. Boa semana. Espera, dona Zé. 9932, muito boa noite, mantenha o ponto de espera e aguarde. Bruno 723, reduzindo a sua aproximação, chama T, número 8, decimal 95. 023, descend to 2500 feet, clear, Padre Alex Terra, Victor 3, Tigura, Airport, Gala 023, descend to 2500 feet, and 3, clear to fly, direct Sierra Victor 366. Clear direct.